Hi James, how are you? Hi Sivan, I'm good, thank you. Olá pessoas, Sil aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. E eu tava comentando aqui com os meus colegas que vocês não sabem, mas faz tanto tempo que a gente não grava que a gente tava todo perdidinho aqui, mas já nos achamos. Hoje a gente está aqui para mais um episódio sobre diretores e aproveitando então o lançamento de Maligno na última semana, a gente vai falar hoje do James Wan, mas antes de entrar no assunto, vamos aos nossos boa noites. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Boa noite, amigos de podcast. Boa noite, Infernautas. Boa noite, Samuel. Oi, Sil, galera, ouvintes, e aquele negócio, né? Hoje a gente vai falar sobre máquinas de fazer dinheiro, que o dinheiro não bate na gente, então eu fico razoavelmente triste só de começar esse episódio. Nessa economia, né? Tá foda. Eu tô deprimido. Tá triste mesmo. Boa noite, Lu. Oi, Sil, oi, pessoal, Infernalta. Gente, realmente hoje foi difícil retomar, a gente teve que lembrar muita coisa aqui. E nem faz tanto tempo, a gente tá ficando velho mesmo. Mas é isso, vamos lá, gente. James Wan, né, uma figurinha importante aí do horror, então é isso. É isso. E boa noite, Felipe. Olá, Sil. Olá, galera. Pois é, James Wan é um nome aí, não é, que gostem ou não, a gente não tem como evitar. Tem muita coisa boa, tem umas coisas mais ou menos, tem umas tranqueiras... E tem Maligno, né, que é digamos, o nosso tópico especial, e vamos falar bastante sobre ele aqui. Vamos, e eu já deixo avisado, gente, que a gente vai dividir Maligno em duas partes, a gente vai começar falando sem spoilers, quando os spoilers forem começar a gente avisa, então podem seguir aí quem não assistiu ainda que a gente dá um toque. Mas bem, quem é James Wan, né? James Wan é um cara que nasceu na Malásia, cresceu na Austrália. E lá em 2000, ele dirigiu seu primeiro filme, um filme chamado Stygian, que hoje tá perdido, pelo menos a gente aqui nunca conseguiu encontrá-lo, né? Depois, lá em 2003, ele dirigiu um curta chamado Jogos Mortais 0.5. E no ano seguinte, 2004, ele veio a dirigir, foi Jogos Mortais, todo mundo conhece, né? Todo mundo gosta até hoje, espero. E depois ele acabou seguindo uma carreira que... Ele é o cara que inicia franquias de sucesso, né? Ele iniciou Jogos Mortais, Sobrenatural, Invocação do Mal. E hoje ele produz também bastante coisa. Então... ele tá produzindo, por exemplo, a série de Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Tá produzindo a animação do Aquaman. Ele dirigiu o primeiro Aquaman, vai dirigir o segundo também. E outras coisas, né? Mortal Kombat. Todos os... As franquias que ele começou, ele acabou não dirigindo depois, né? Mas ele segue como produtor de todas elas. Dos spin-offs, de tudo isso. Mas a gente vai focar hoje aqui na carreira dele como diretor e nos filmes de terror dele, né? Porque ele saiu um pouquinho desse gênero também nos últimos anos. Mas então o foco aqui vai ser mais pro horror mesmo. Então, gente, vamos começar falando de Jogos Mortais? Yeah, vamos! Eu queria fazer só um adendo ao que você falou. E relacionado justamente ao meu tópico sensível, que é grana, que hoje em dia esse é um tópico muito sensível. E que, segundo o Box Office Mojo, todos os longas que o James Wan dirigiu, tirando Maligno, eles juntos arrecadaram 3,6 bilhões de dólares. E a gente tá falando de quantos filmes no total que ele dirigiu? Foram só 12, não é? Ele só tem assinatura de direção em 12 filmes. Então, James Wan... Ele é uma máquina de fazer dinheiro. É por isso que Hollywood ama esse cara. Ele começou muito baixo, a gente vai falar disso nos Jogos Mortais. Mas hoje ele é um colosso, ele é uma coisa assim monstruosa. A ponto de ele poder agora ser produtor executivo de coisas assim que ninguém nunca iria colocar o dinheiro. Ele tá sendo produtor executivo, ele tá botando dinheiro dele numa série de animação sobre um coelho ninja. Então, é esse tipo de produto que vai sair porque ele quer. Então, o James Wan, ele tem assinatura de produção em 36 produções, entre filmes, séries de TV e até animações. E como botar o nome do James Wan virou uma coisa que atrai, né? Porque os filmes dele são um grande sucesso. Então, quando você faz uma outra produção que você coloca o nome do James Wan como produtor, que ele assina como produtor, às vezes esse produto tem mais destaque o nome dele como produtor que qualquer outro envolvido. Esquece os diretores, esquece os roteiristas, não. Os cartazes, aquele Lights Out, né, que teve produção dele. Produzido por James Wan, ninguém faz ideia de quem dirigiu aquela porcaria daquele filme. A feira teve todos os derivados, né, do Invocação do Mal, tem a assinatura dele como produtor. Fizeram rios de dinheiro. A maioria é uma droga, mas fizeram rios de dinheiro. Então, o James Wan, ele não é só um grande nome do cinema de terror, ele é um grande nome da indústria cinematográfica, né? É um cara assim que fez o nome dele e começou muito de baixo. Esse que é o mais surpreendente de tudo. Total. Eu acho essa prática aí, que ela já vem de tempos, assim, às vezes eu queria saber até que ponto vai o envolvimento. Ok, quando é produtor, ok, mas às vezes sai tipo assim, eu não sei se não é o caso do James Wan, mas sai um James Wan apresenta, Quentin Tarantino apresenta, Sim. Almodóvar apresenta, né? O que que é esse apresenta? Que eu não sei se é uma produção. Mas engana uma parcela da galera aí que olha um filme do James Wan, um filme do Tarantino, um filme do Almodóvar. Mas é uma prática comum aí do pessoal chamar a galera para ver os filmes. E até porque, não é? Só para dar, de certa forma, digamos, uma reflexão, uma refletida sobre isso. Muita gente que assiste filmes não sabe exatamente qual é o papel daquela pessoa naquele filme específico. Então, por exemplo, fulano é diretor, mas ali fulano é produtor executivo. E aí as pessoas meio que talvez confundam um pouco o que é que o produtor faz dentro do aspecto criativo, narrativo, estilístico do filme, diferente do produtor executivo, diferente do diretor e assim sucessivamente. Então, o que é para resolver, para resumir tudo o que é que a galera faz? Bota lá o nome do James Wan em cima do cartaz e pronto, tá resolvido. Se é diretor, se é produtor, se é apresenta, se o que é, não interessa, mas tá lá o nome, o povo vai assistir. Samuel, agora só complementando o Lights Out, o que eu acho legal é que foi o diretor do curta, né, da Lights Out que derivou o longa, e o James Wan viu esse curta, gostou, o curta ele é sensacional, e o cara foi lá e pegou o diretor e falou, cara, faz um longa aí, o James Wan. Né? Assim como o Del Toro fez com o Mamá, né? Com o diretor também argentino do curta Mamá, é uma oportunidade aí para os diretores aí de curta-metragem. Fiquem ligados, quem sabe você não pode ser descoberto pelo James Wan, pelo Sam Raimi, pelo Del Toro. Aí nós deram tão errados nesses casos. Então, mas eu até abri aqui para ver quem era o diretor do Lights Out, que eu não lembrava, é o David Sandberg. E ele tá dirigindo o Shazam agora, sabe? Então pode até ser que a gente não. Ah, ele dirigiu Annabelle 2 também. Pode até ser que sejam coisas que a gente não liga, mas tipo, os caras estão montando uma baita carreira, né? Assim como Sim. inclusive a Annabelle 2, infinitamente superior ao primeiro, é um dos poucos dos Sim. derivados que Sim. salva. Eu também gosto dele. É o diretor do Mamá dirigiu o It, né? Então. Sim, exato. Teve um filme também, aquele Clown, que era um curta e virou um longa por causa do Eli Roth. Mas Sim. eu acho que esse o diretor não. Não foi pra frente, Não me lembro. Depois eu vou até dar uma procuradinha. O Não vou Eli mentir. Roth conseguiu convencer os produtores a gravar o filme, mas. Pois é. Ah, não, olha, gente, não. Ele dirigiu Homem-Aranha de volta ao lar, longe de casa, sem volta para casa. Dirigiu três Homem-Aranha, vai dirigir um Olha. Quarteto Fantástico. Não, tá excelente. Eu que tava Nossa, não, é. redondamente Tá ótimo. enganada. Quem chegou na Marvel já assim, a aposentadoria tá garantida, então nem. Pois é. Nossa, não, meu sonho, gente. Ah, muito bom. Mas enfim, gente, Jogos Mortais, vamos lá. Samuel, se você quiser começar. Jogos Mortais, né? É o primeiro longa marcante dele, né? Aos 27 anos de idade, ele lançou esse filme, o James Wan. Hoje ele tá com o quê? Acho que é. Enfim, eu sou péssimo de cálculo. Mas é uma coisa assim. O James Wan, ele tava com esse projeto dos Jogos Mortais, o Saul, né? O título original. Uma das poucas vezes em que um título brasileiro é melhor que o título original. A gente tem que ressaltar esse detalhe. E ele com o parceiro dele, que eu esqueci o nome, se alguém lembrar, O que é o que Liwano. fez isso, o Leon, que fez o roteiro junto com ele. Eles tinham, né, a ideia dos Jogos Mortais. Eles rodearam a Austrália inteira tentando encontrar um financiamento para o filme, não conseguiram. E aí eles se viram na situação de, quer saber? Vamos tentar onde as coisas funcionam, que é em Los Angeles. E aí eles foram para Los Angeles e eles conseguiram um financiamento de 1 milhão de dólares de uma produtora, aquela produtora Twisted, eu esqueci o segundo nome. É aquela produtora que eu adoro, que é um prego que enrola arame farpado, sempre no É, começo dos bem filmes. legal, é. É bem legal. E aí eles leram o roteiro do James Wan, que ele levou uns calhamaços, entregou em Hollywood inteiro, e eles gostaram. Eles disseram: ó, seguinte, a gente vai te dar 1 milhão pra tu fazer esse filme. E, cara, como é surpreendente assistir Jogos Mortais e imaginar que aquele filme todo custou só 1 milhão de dólares. Não só isso, como a arrecadação de Jogos Mortais foi de 55 milhões de dólares, se eu não me engano, só nos Estados Unidos. Todo o lucro do filme dá mais de 100. E aí, essa foi a mola propulsora do James Wan e do Leigh Whannell, que foi assim, um estrelato imediato, porque o filme bombou. E aí a gente tem em Jogos Mortais, né, a história de dois homens que acordam em um banheiro, não sabem como chegaram lá, não sabem o que levou eles, não se conhecem, né? E eles acordam, tem um corpo tirado no chão com uma arma e muito sangue. Eles têm fitas, começam a ouvir e eles percebem que não estão ali por nada. O interessante dos Jogos Mortais é que, além de ele começar muito bem, ele tem uma subtrama muito boa, que é toda a questão policial por trás do assassino Jigsaw, que é o grande vilão e que é a pessoa que levou esses dois a estarem lá, que é o Gordon e o outro rapaz que eu esqueci o nome, o Dr. Gordon. Mas, enfim, Jogos Mortais é um filme que praticamente todo mundo já assistiu. Ele tem uma edição frenética, muitos takes, a montagem é um absurdo. Então, tem cenas muito de sangue e tal. E aí, muita gente coloca na conta do James Wan, também a criação, né, digamos assim, do torture porn no cinema ocidental, na conta dele. Por isso que a crítica é muito dividida em relação aos Jogos Mortais. Mas eu, sinceramente, acho esse filme realmente genial. Eu acho assim a grande obra-prima do James Wan. A própria crítica considera alguns outros filmes melhores que Jogos Mortais, mas para mim é esse. É esse que ele mostrou o potencial. Principalmente por causa do grande final de Jogos Mortais, quando a gente tem o encontro das tramas todas do filme e a cena final, que é assim. É um spoiler, mas pelo amor de Deus, é um filme de 2000, 2001, né? 2004. 2004, que é quando o Dr. Gordon simplesmente arranca sua perna, porque é a única opção que ele tem. Ele dá um tiro no outro rapaz. Surge o que a gente achava que era o vilão, e na verdade a gente descobre que ele não é o vilão. E o corpo que estava no chão levanta. Tudo isso junto a uma música assim que fica grudado na tua mente. Eu lembro a trilha sonora de Jogos Mortais até hoje, com essa música. Também porque ela foi utilizada à exaustão repetidamente nas sequências. Mas é o final mais marcante dos filmes do James Wan. Então é um negócio que entra na tua mente. Estamos falando de um filme curto, de um filme muito bem dirigido, de uma história original que pegou todo mundo de surpresa, né? As pessoas não estavam esperando algo parecido com Jogos Mortais. Não tinha algo parecido com Jogos Mortais aqui no Ocidente. Então eu acho assim que realmente esse é a grande obra-prima do James Wan. E não, ele não ficou para trás, né? É, tipo, esse povo catapultou ele e ele não ficou para trás. Ele conseguiu crescer além da própria sombra dessa obra, diferente de muitos diretores de primeiro filme. É, o Samuel, e complementando aí um pouco o que você falou, eu lembro que na época o marketing desse filme foi incrível. Os cartazes eram incríveis, assim, era tipo um pé. Um cartaz em preto e branco. Um tinha um pé, outro tinha uma mão, Verdade. ferramentas. Aí era impressionante, porque aquilo, você falava, puta merda, o que que é isso, né? Porque você não via nem ator, imagem de ator, quem que é. E a gente saiu o pôster, né, lá no Cinema em Cena, né, dos Jogos Mortais. E isso criou uma expectativa muito grande, né, imagino no público em geral, assim, porque eu fui ávido ao cinema quando estreou, para ver, não me decepcionei, né. E o final que você falou, que é um dos finais aí dele, eu acho que é um dos finais mais incríveis do gênero cinematográfico, do gênero de horror. É um final bem bacana mesmo, surpreendente e brutal, assim. E eu acho que uma coisa também que ajudou muito é que houve uma propaganda boca a boca muito grande do filme. Saía crítica e tal, mas eu lembro muito do burburinho entre os fãs do cinema de terror. Até porque ainda era a época das locadoras, então, assim, era uma fita, um DVD, né? Era um DVD. Tava sempre circulando e todo mundo meio que tava falando e assistindo e comentando, então teve uma propaganda assim gratuita feita pelo público que talvez tenha ajudado e muito até nessa, né, maior divulgação da obra. Sim, total. Eu acho também, tipo, que é o filme dele que trouxe, igual o Samuel colocou, algo realmente original pro rolê. Porque por mais que a gente vai falar aqui depois do Invocação do Mal e de tudo que ele trouxe pro universo do horror e dessa transformação e de trazer de volta algumas coisas que já eram usadas há muito tempo, mas com uma. Nem vou falar releitura, mas assim, com uma roupagem século XXI. É, os Jogos Mortais realmente trouxe uma coisa original. Eu acho que talvez tenha pego algum trauma nas pessoas e que também depois foi dividindo. E hoje em dia tem gente que fala dos Jogos Mortais o primeiro com não com igual a gente tá falando aqui, que a gente gosta pra caramba, porque depois dele veio uma avalanche de filmes que pegavam aquela onda, né? Tipo, sei lá, o Wolf Creek, o Albergue, o Terror Sem Limites e tudo mais. Em todos esses você enxerga um pouco do que o James Wan trouxe lá em Jogos Mortais. Mas aí nos seus graus aí de qualidade, de questões assim. Então, foi uma coisa que ele lançou ali e foi sendo muito utilizada no universo ocidental depois dele, sabe? Então ele lançou realmente uma modona ali, né? E uma moda até mesmo para a própria franquia, né, que depois foi sendo feita aí em exaustão até a gente realmente não aguentar mais. E é isso. Literalmente. É, pois é, daí Filmes já começou a ficar será. difícil. Mas eu acho que as coisas se inverteram, né? Porque no primeiro era, tipo, era um roteiro muito inteligente, com as armadilhas simples lá, e depois se esqueceram total do roteiro e colocaram essas super armadilhas mirabolantes e que ninguém, não existe a menor possibilidade de alguém sair vivo de nenhuma delas, né? Na primeira ainda, sei lá, talvez. No primeiro filme, talvez ainda rolasse, mas dali pra frente, tipo, não tinha. Era a diversão que os filmes queriam oferecer era, tipo, você ver pessoas morrendo de formas mirabolantes, mas perde a graça, né? Nossa, falando aí, eu lembrei, inclusive, que tem um filme que eu não faço ideia de qual é a numeração, que ele começa com uma armadilha num parque aberto. E aí era uma tentativa de, ó, vamos fazer algo diferente. É um parque aberto, é uma caixa de vidro. São dois Pô, caras que é o da namoram a mesma vitrine, moça. é uma vitrine, assim, fica a galera assistindo, E isso aí é. fica a galera assistindo do parque quando eles acordam e tal. Gente, que Gente, ideia Big Brother, né? esdrúxula, ridícula. E aí os dois caras namoram a mesma moça, eles descobrem isso por causa da fita do Jigsaw. Gente, Jigsaw, Ele é contra a poligamia, inclusive, né? Porque, ó, daí, nossa, um conservadorzinho de merda, deve botar nos republicanos. Aí, os caras, no fim da armadilha, se unem pra matar a moça. Porra, velho, que bosta de armadilha, que bosta de argumento. E o James Wan assina todos esses filmes. Cena. Tá Então, é pingando. o produtor, né? Então, ele tem culpa no cartório, sim, pelo que a franquia também se tornou. Tá pingando na conta de lá, Samuel. Ah, pingando, né? O Pingando, né? dinheiro na mão. Eu tô esperando o espaço, como sempre. Vamos ver quando ele vai chegar. Agora, depois dos Jogos Mortais, o James Wan e o Lee Whannell também fizeram dois filmes que foram um fracasso, assim, de crítica e de bilheteria também. Na verdade, o Lee só esteve no primeiro, que foi o Gritos Mortais, de 2007. Mas, no mesmo ano, James Wan dirigiu também o Sentença de Morte. O Gritos Mortais eu acho bacana. Tem todo esse ódio que aconteceu quando ele foi lançado, sabe? O que vocês acham? Ah, eu até que gosto da figura do boneco, tava até falando isso antes de começar, que para mim é o mesmo boneco que ele usou em Invocação do Mal, e ele colocou uma peruca e usou para fazer a Annabelle, porque é muito parecido os dois bonecos. E eu gosto das mortes até do Gritos Mortais. Eu também não entendi todo o ódio que as pessoas ficaram do filme, não. É um filme que inventou nada. Faz muito tempo que eu vi, tá? Não inventou nada, tipo, nossa, uma obra-prima. Eu também não acho tão péssimo. Eu gosto da primeira morte, aquela do lençol. Ela coloca ali embaixo do lençol, e depois ele coloca ela junto no lençol, e daí mata ela, acha aquela morte legal, cria uma ilusão assim de cenário. Mas é isso, assim, é um filme. Acho que é isso. Ele não mudou a história da humanidade, do cinema, mas também não ofende, não. Não. Catástrofe. Tem tanta coisa pior, pessoal. Sim, eu só fico de cara quando as pessoas recebem um boneco feio daqueles, que é tipo Annabelle também, e tratam como se fosse um presente, entendeu? Se eu pego um negócio daquele, gente, eu jogo fora na hora, tipo, não importa. Sem Tipo, dúvida. sério, eu não entendo as pessoas guardarem aquele tipo de coisa, mas ainda mais ventríloco, que eu já acho que é um boneco meio assustador por natureza, assim. Então, sei lá, mas ok, né? As pessoas têm um senso estético estranho nos filmes do James Wan para bonecos. Para decoração de casa também. Já já vou falar Ah, sobre é. isso. Tem. E o Tem. Sentença de Morte eu nunca vi, gente. Eu não sei. Vocês Ivo que assistiram? assistiu, né? Sim, eu vi. Mas assim, eu não vi ele na época. Eu falo que ele é um filme que ele passou desapercebido. E ele não é do gênero de horror. Ele é uma ação ali, um thriller de vingança. Kevin Bacon tá bem no filme, né? Acho que a gente tava comentando isso antes, né? Onde que ele não tá bem, né? Ele tá sempre bem. Mas Exato. ele é um filme que eu vi, assim, não tem muito tempo, né? No streaming, né? Eu tava passando, vi Sentença de Morte, eu falei, uai, James Wan, assisti, e é um filme bom, bem tenso, bem violento também. E é uma trama simples, nada demais. Mas assim, é um filme assim que vale a pena descobrir, né? É um filme, como eu disse, passou desapercebido na época, ninguém deu muita bola, não teve muita divulgação, não me lembro disso, né? Ele é de 2008. E eu vi, sei lá, tem uns 2, 3 anos, eu acho. Entrou no stream da vida aí. Não sei se é Amazon, Netflix. Eu não cheguei a assistir, mas lembro que também fui saber da existência dele muito depois também. E na Netflix, né? Tá disponível lá. Eu ainda não assisti, mas porque esse cartaz, esse boneco, olha. Eu olho e digo, não, eu vou perder uma hora e meia com isso? Eu não sei se eu vou perder uma hora e meia com Eu acho que eu descobri esse filme quando ele foi dirigir o Velozes e Furiosos. Aí comentavam, né? Não, ele já fez esse filme, né? Ele é um bom diretor para ação também. Eu falei, ah, ok, vou lá dar uma olhada nele. Justo. Mas bem, daí em 2010 ele começou mais uma franquia, né, que a gente estava conversando aqui antes, a gente segue se surpreendendo porque descobrimos que mais um filme vai sair aparentemente esse ano. Ah, eu É adoro, adoro, adoro, adoro. Sobrenatural, né, ou Insidious. Eu acho que Sobrenatural é um nome tão genérico, gente. Já Também, tem a Insidious série também. Supernatural. Sempre que eu falo Sobrenatural, as pessoas entendem Supernatural e tipo, não dá. É péssimo, péssimo. Né? O filme é Mas ótimo. o filme é ótimo, assim, ele é de 2010 e eu acho que ele. Eu lembro que eu fui assistir, eu não tinha muita informação, eu nem sei se eu associei a ser o um filme do diretor de Jogos Mortais, mas eu lembro que eu fui assistir e eu gostei tanto, porque eu achei ele, e assim, eu achei ele uma releitura de Poltergeist, mas com qualidade, que claro, Poltergeist é um filme de qualidade, mas assim, que tem uma vida própria. Sabe? Porque assim, a ideia de uma casa assombrada, não sei o que, é a coisa mais inovadora do planeta. Mas eu gostei muito de como o James Wan conduziu a história. O que é a história? Nós temos um casal, né, que é o Josh e a Renee, né, que é o Patrick Wilson e a Rose Byrne. Eles têm dois filhos e uma bebê recém-nascida. E aí, um belo dia, o filho mais velho, que é o Dalton, ele entra em coma, ele não acorda. E os médicos não sabem o que é, vai pra lá, vai pra cá. E aí, coisas estranhas começam a acontecer na casa. E aí é onde entra a personagem da Linshai, né? Que é a Elise, com sua dupla de investigadores paranormais, o Specs e o Tucker. Specs, que é o Lee Wan, né? Não sei falar o nome desse cara, mas é o que faz os Jogos Mortais. Inclusive, ele dirigiu o terceiro, né, Jogos Mortais. Eu nunca sei. Vocês sabem falar o nome dele? Eu não sei falar o nome dele. Enfim, esse Blake cara. Wannell. Eu não sei falar o nome desse cara. E o Angus Sampson. E aí, o filme, ele tem uma funcionalidade, pelo menos para mim. Eu acho que ele brinca muito com essa coisa do medo do escuro. Ele tem uns jump scare, mas na hora certa. Ele não é aquela coisa exagerada. Eu acho que a representação do mundo sobrenatural, quando eles vão, né, em busca do garotinho, é muito legal. Os personagens desse mundo sobrenatural, o The Further, também eu acho que eles são bem representativos. Tem a mulher de preto, tem o demônio com a cara vermelha, que parece o Darth Maul lá do Star Wars Episódio 1. Mas eu gosto, eu acho que ele prende você, ele me prendeu. E eu fiquei acompanhando, e o drama da família parece muito real, você simpatiza com os personagens. Eu acho que ele tem também umas soluções muito simples, mas funcionais. Por exemplo, quando eles vão pro The Further, pro esse ambiente sobrenatural, o outro lado. Basicamente é uma reprodução do cenário que eles da casa deles, só que com a iluminação muito fraca e gelo seco, iluminação fria, azulada. E eu acho que funciona muito. Eu gostei muito, assim, eu saí do cinema bastante impressionado. Como eu falei, eu acho que ele pega esse mote da família que é assombrada por entidades. Ele tem algumas cenas que são muito emblemáticas, por exemplo. Eu acho assustadora aquela cena que a sogra da Renee tá contando de um sonho que ela teve, onde ela vê o garotinho, o neto dela na cama, e aí tem uma criatura do lado, mas você só vê a sombra dessa criatura e ela mexe o braço apontando pro garotinho. Eu acho um filme de bons momentos, eu acho um filme que ele tem uma seriedade, eu acho que você simpatiza com os personagens. E eu gosto muito da maneira como o som é utilizado. Não é só o jump scare pelo jump scare, mas ele tem umas inserções sonoras meio estranhas e ruidosas que eu também acho que super funcionam para a obra. Eu gosto muito. Eu também eu fiquei bem surpreendido quando ele foi lançado. Eu achei bem. A temática é bem interessante, né? Essa assombração, essa questão da assombração tá quase que na mente, né, do personagem. Bem legal. E o Patrick Wilson tá muito bem. Aí começou, né, uma parceria do Juan com ele. E é bem legal. Como o Felipe falou, as entidades do The Further são muito boas. Assim, as cenas de terror do sobrenatural do 1 e do 2 são muito boas. E a construção da história dos personagens, né, É muito legal, é. acaba que acontecer parecendo que o 1 e o 2 são um filme só, né, porque eles estão muito É, bem ligados, encaixadinhos ali. Exato. E o final do primeiro, do Insidious 1, né, do Sobrenatural 1, eu acho fantástico. Eu acho Sim. fantástico, assim. É um final, assim, corajoso, eu até diria, não é? É coisa que lá depois ele vai fazer outros filmes tão bons, muito bons, mas que o final não é tão corajoso. Mas eu achei o final do Sobrenatural corajoso, ousado. E aí, né, fazendo já essa ponte pro 2, nós vamos ter o Sobrenatural 2, que aí também vai ter a direção dele, não é? Ele não vai abandonar ainda a franquia, ele vai dirigir pelo menos o segundo. E o segundo vem ali em 2013, mesmo ano do Invocação do Mal, que já já vamos falar. E o Sobrenatural 2, ele é também, ao meu ver, muito bom. Ele, na verdade, é aquela vibe meio Halloween 2, que começa, não no exato momento, mas assim, começa acho que no dia seguinte. Então, uma coisa que eu acho muito legal do 2 é que você já começa com os personagens assim, destroçados. Traumatizados, nervosos, tensos, porque eles acabaram de sair do primeiro filme e que assim, a Renee tá acabadíssima. Tá, então, eu gosto do segundo porque ele já começa com todo mundo assim, lascado. E eu acho que ele segue bem o ritmo. Talvez numa comparação, eu acho o primeiro melhor, mas eu não acho o segundo ruim, não é como os Jogos Mortais 2 e tal, não. Então, acho que uma coisa muito legal do Sobrenatural 2 é que ele mantém bem o ritmo, ele não é aquela sequência que, ah, vamos ser uma sequência com milhares de fantasmas. Não, eu acho que ele não exagera, eu acho que ele responde bem as perguntas que ficaram abertas, tudo casa muito bem, e é isso, ele não destoa, ele não quer ser assim uma super sequência, uma super parte 2. Ele quer apenas dar continuidade ao que vimos na parte 1. Agora, em compensação, a parte do 3, aí eu já não falo nada, porque aí já é ruim, já desanda. E acabamos de descobrir, inclusive, que vai ter uma parte 5 Parte agora. E 5. que assim, sério, eu descobri isso por acaso, porque eu tava dando uma pesquisada. E aí é uma coisa curiosa, porque esse Sobrenatural 5, ele. Não tem enredo, não tem nada, mas Só ele. foi jogado, só foi anunciado. Mas ele tem três diretores. Ele tem Adam Robitel, Roman Wanell e o James Wan. Ou seja, o James Wan tá na direção junto com esses outros dois. Então, não sabemos mais nada. Tem um argumento muito bom para Insidious ter um quinto filme, né? Tem quatro filmes da franquia, e esses filmes somados, eles custaram o orçamento dos quatro filmes, gente, 26,5 milhões de dólares. A arrecadação dos quatro filmes no mundo inteiro é de 539 milhões de dólares. Então, Caraca. Insidious rende muito dinheiro, muito dinheiro. E olha que eu não sou tão fã da franquia, não. Eu tenho uma simpatia pelo primeiro, mas para vocês verem, o final, que é o que muita gente gosta, por exemplo, eu não curti. Eu fiquei, ai, sério, vai ter que ter uma continuação para explicar o que acontece no segundo. Aí eu fiquei com preguiça, até hoje eu não vi o segundo filme. O Felipe falando deu vontade agora de, não, vou me redimir. Mas até hoje eu não assisti o segundo filme. E eu adoro a Lynn Shave, então eu sou muito. A Lynn Shave, mas ela morreu, né, no primeiro filme, então eu fico meio assim, sabe? Mas Samuel, sabe que uma coisa que mesmo com aquele final do primeiro, se não tivesse um segundo, eu acho que ele terminaria bem, porque aí seria aquele filme que vai deixar algumas pontas, mas que para mim funciona. Assim, Sim. claro que o segundo ele iria vir pelo faturamento e pelo sucesso que foi e tal. Mas assim, ele ao mesmo tempo, se tivesse parado no primeiro, ele teria um final digno, não é? E Terminaria eu bem gosto daquele ali. final mesmo. Terminaria excelentemente bem ali. Eu gosto de finais malvados, assim, como Também, foi. também. Ó, e eu tô dando uma olhada aqui no nosso IMDb. Tem fotos já do novo Insidious, The Dark Helm. Tem a Lynn Shire, né? Que, como o Samuel falou, morreu no primeiro filme, mas E continua. conseguiram botar em todos os Todos. outros. Como é que Todos. pode? Filmes. É, bom, quem tiver curiosidade, vai lá, IMDb, Insidious, The Dark Realm, 2021. Tem umas fotos lá. Tava pensando do Felipe falando que se o primeiro tivesse acabado ali, né? Tipo assim, não existisse mais nenhum outro filme depois, seria um final legal. Eu também concordo. Só que é algo, tipo, muito inimaginável quando a gente fala de James Wan. Eu acho que nunca vai existir um filme do James Wan que vai terminar no primeiro e ter um finalzinho meio aberto e ficar por isso mesmo. Porque a quantidade de filme que é sempre feita depois. Eles pegam até mini elementos do filme, fazem um novo filme, que às vezes vira uma nova franquia. Então, uma possibilidade muito inimaginável para ele, assim. Mas eu também gosto bastante dos dois primeiros filmes. Eu gosto dessa simplicidade do gelo seco, de ser uma coisa de maquiagem e tals. Só que, assim como o Samuel, eu também não piro tanto em Sobrenatural, não. Eu acho, tipo, é um filme legal, ok. Mas não é nada, tipo, nossa, que. Uau! Eu acho ok, tipo, legalzinho. Tem umas maquiagens legal. A família me irrita um pouco em alguns momentos. Eu fico sentida por eles, mas ao mesmo tempo irritada. Não Aí sei. a mãe, eu acho uma chata. É, então, é complicado. E, tipo assim, gente, são pessoas que têm um problema que quando, né, o mote ali principal é tipo uma coisa relacionada ao sono. E a galera dorme fácil, né? Pelo amor de Deus. Tipo, o povo que dorme fácil e vai pro outro lado fácil. Tipo, Nossa, se eu tivesse aquilo, eu teria alguns problemas de insônia, assim. Tipo, evitar eu terrível. dormir. De leve. Gente, Né? Mas ali o não. gás acabou, eu tive que comprar um fogão, fiquei 2 dias sem dormir. Pois é, então. Se eu fosse para um outro lado quando eu durmo, eu acho que eu ia ter alguns probleminhas de sono. Mas a galera no filme dorme, tipo, encostou, dormiu. Do nada. É, Aí tem umas é isso coisinhas assim que mesmo. eu fico meio assim, mas ok, mesmo assim é legal, é legal. Bom, e aí em seguida, né? Depois, na verdade, como o Felipe já falou, no mesmo ano do Sobrenatural 2, um pouquinho antes até, saiu o Invocação do Mal. E foi o maior estouro do James Wan até então, né? Que também daria início a uma franquia de. Essa com três filmes, que são sequência, mas milhões de outros spin-offs que já saíram, né? E, bom, eu acho que é um filme super bom, assim. Até hoje eu gosto bastante de Invocação. O bom do Invocação do Mal é que ele é um filme que ele não reinventa nada. Tudo que o James Wan utiliza no filme dele, no Invocação do Mal, já foi utilizado em a rodo em outros filmes de terror. Mas ele faz isso com polimento, com uma classe, com uma simpatia pelos personagens, principalmente, que é assim, é um trabalho único. É o filme mais bem avaliado do James Wan. E um sucesso indescritível. Eu ainda não sei qual foi a bilheteria total do Invocação do Mal, mas o orçamento dele foi só de 20 milhões de dólares. Foi muito barato. E além disso, ele traz a Vera Farmiga e o Patrick Wilson, né? A dobradinha dos protagonistas, o casal, o Ed e a Loel. E os dois têm um carisma gigantesco. A Vera, meu Deus do céu, ela é assim sensacional. O Patrick tá incrível também. O primeiro e o segundo deles estão ótimos. E o interessante também é que, tipo, conta a história uma das histórias de Ed, Lorraine Warren, né? Que eles ajudam para trabalhar. Eles trabalham para ajudar uma família que tá sendo aterrorizada por uma entidade demoníaca em uma fazenda. E todo o filme se desenvolve muito bem, muito bem. E principalmente, a gente sente pena da família. A gente sente uma empatia muito grande. A cena das palmas. Porra, que cena, velho. Ela é épica. Fala. Nossa, essa cena é muito, muito boa. Tudo que vai se desenrolando no filme é muito bem feito. E aí foi um sucesso desgraçado, né? Assim, a ponto de as pessoas ficarem muito ansiosas pelo segundo filme. Muito ansiosas mesmo. Fazia tempo que eu não via um filme de terror que gerava uma ansiedade nas pessoas pela sequência, assim, o público geral, digamos assim. E todo mundo queria ver. Tanto que eu fui assistir o segundo filme, já falando, fui assistir o segundo filme no cinema, a sessão tava abarrotada. E eu nunca vi isso num. Vocês já devem ter visto em outros filmes, porque para mim aqui é mais raro chegar filmes de terror no cinema. Mas foi uma das. Acho que a única vez que eu vi uma sessão de filme de terror lotada. Eu assisti grandes filmes do cinema de terror com meia sessão, um terço de sessão. aqui tava abarrotado de gente. Foi uma franquia de muito sucesso. Foi um tiro muito certeiro. Mas eu acho que é isso que o Samuel falou. Ele pega uma fórmula que existe, que é funcional, mas ele dá um polimento muito caprichado nisso. E aí você realmente você. Eu acho que você tem essa coisa da você tem ótimas sequências de medo ali, não é assim, que criam essa tensão. Você também vai se identificar com os personagens, seja os fazendeiros, seja um casal. E você tem essa fórmula que foi muito bem realizada. Eu acho que das sequências, aliás, das principais coisas, né, que eu acho que fez Invocação do Mal ter esse sucesso foi talvez esse cuidado com a direção. Ele não é exagerado, ele vai ter bons momentos, tem um jumpscare aqui, acolá, o sobe som, mas ele funciona e você fica realmente acompanhando tudo aquilo. Eu acho um ótimo filme também. Eu vou fazer aqui um. Agora eu vou dar uma de chato aqui. O que me incomoda no, nos filmes do Vocação do Mal, não estou falando que eu não gosto do filme, que eu adoro os filmes, mas o que me incomoda são as inserções ali de uns personagens que enfiaram na trama para ter os spin-offs, assim. Tipo, para que ter um homem torto no. Né, um personagem totalmente over ali, que eles colocaram para ter um spin-off, né? A Vale que ainda faz mais sentido, né, no filme, ela tem um negócio, mas eles inserem ali o um personagem ali, criam uma ceninha dele ali, pronto, beleza, esse cara tá aqui para fazer um spin-off assim. E os finais dos filmes, assim, eu até acho justo que eles sejam assim, né? Mas, assim, a maneira como às vezes se resolve, né? Resolve ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, assim, são justos os finais que aquelas famílias ali, como a gente se afeiçoa, assim, a gente tem empatias por elas, a gente acaba entrando na onda dos finais felizes. Mas assim, o James Wan, ele sabe conduzir bem assim a direção, ele sabe conduzir clima, ele sabe criar um suspense muito bem, e ele sabe a hora dele dar o susto no jumpscare, assim. Então, ele não faz de graça, ele sabe a hora de colocar. É uma grande marca dele, né? O saber onde colocar o jumpscare. Acho que é uma das coisas mais que a gente pode elogiar do trabalho dele, é essa. Até porque muita gente reclama do jumpscare de maneira geral. E existem, inclusive, estudos de som no cinema de terror que trazem isso, que o jumpscare, ele não é o problema. O problema é o excesso. O jumpscare, quando ele acontece em um ponto específico, em uma sequência específica, ele tem funcionalidade. Problemático como ele acontece a cada 5 minutos. E aí, pelo menos nesses primeiros filmes, você tem digamos, é calibrado o uso do jumpscare. Gosto também do primeiro Invocação do Mal, uma coisa que eu acho que vale destacar. O Tomel falou da cena da palminha, né? E eu lembro muito quando saiu o trailer do Invocação do Mal 1 e que eu fiquei muito empolgada, porque basicamente o trailer daquela cena, né? Tipo assim, acompanhando aquela cena. E a gente tava vindo de uma onda que tá até hoje, se for pra pensar, né? De trailers que mostram o filme inteiro e que me irritam profundamente. Então quando eu vi. Netflix? É, pois é, fica a dica aí no ar, né? Não vamos. Mas quando eu vi o trailer do Primeiro Invocação do Mal, eu fiquei muito empolgada por isso, assim, que era um filme, um trailer que mostrava um trechinho do filme e que você ficava muito curioso para ver de qual é que era, assim, que conseguiu vender muito bem o que seria ali da história depois. Então acho que causou essa empolgação na galera também pelo trailer e por esse jumpscare bem trabalhado, que não mostra muito, né? Que fica uma coisa assim meio subjetiva. E também eu acho que vale destacar, que vocês sabem que eu gosto, que são filmes baseados em histórias aí, né, verídicas. Então tem o casal ali, como o Samuel também colocou, dos Warren, que é um casal que existiu e que trabalhava com esse rolê de coisas do universo sobrenatural, de meio que caçar essas coisas. E também histórias que realmente rolaram, que eles tiveram algum nível de envolvimento, não exatamente como mostra no filme, que é sempre um pouco mais romantizado do que realmente foi. Mas eu acho isso legal também, que recupera essas histórias e, sei lá, acho que é uma forma de dar visibilidade para esses acontecimentos também que são legais pra gente que gosta aí do universo do horror. E é isso. Eu acho que o Invocação do Mal, para mim, é o mais acentuado, assim, que se percebe a diferença que faz não ter o James Wan na direção. Porque, talvez por estar muito fresco o 3 ainda para mim, eu acho ele tão porcaria que Nossa, é nem, muito ruim. nem a Vera Farmiga, que é, tipo, excelente em tudo que ela faz. Nem Não ela que ela salvou. esteja mal no filme, mas tipo, a personagem, gente, ela virou X-Men. E não, sabe? É muito Sim. preguiçoso, assim. Tudo se resolve porque a Lorraine tem visões, sabe? Então, não sei, acho que talvez por eu ter assistido agora há pouco, né? Saiu esse ano. Então, pra mim tá, tipo, é muito gritante essa diferença. No Invocação do Mal. E só para complementar, da máquina de dinheiro James Wan, o primeiro Invocação do Mal custou 20 milhões de dólares, a arrecadação no mundo foi 319 milhões. O segundo Invocação do Mal já abriu um pouco a carteira, custou 40 milhões de dólares, foi o dobro, e arrecadou 1 milhão a mais, arrecadou 320 milhões. E ainda assim, o terceiro filme da franquia que mais arrecadou depois foi o Annabelle 2, A Criação do Mal, curiosamente, que custou só 15 milhões e arrecadou 306 milhões. Meu Deus, é muito Caraca, dinheiro. É é mu dinheiro demais. são 900 milhões só esses três filmes, gente. É. Olha, eu fico, tô com ódio, mas tem que matar todos os bilionários. E James Wan, desculpa, mas tu vai junto. Essa já é a franquia mais rentável, entre todos os filmes de terror, assim, né? E É, sim. até complementando, Invocação do Mal 3, eu não sei quanto ele custou, mas ele. Lucrou 202 milhões, que é pouco, mas a gente tem que levar em consideração também que o filme foi lançado enquanto a gente ainda está em Em pandemia. Ele foi ano de lançado pandemia, exatamente. junto na HBO Max também, então aí já se perde muito, né? Então acho que deu um lucrinho mesmo assim, Deus mais. Pô, salvou pra caramba, pelo jeito. Né? Deve Gente, acho ter que vale custado o quê? dizer. Uns 42 milhões? Nem sei também. Gente, acho que vale destacar também as péssimas decorações de novo das casas dos Invocação do Mal, né, gente? Que Ah, é aquele quadro da Freya? Quem tem um quadro daquele em casa? Começa por Não, aí. eu quero falar. Depois da lua, eu vou falar. E tudo, né? Ah, não, eu só ia falar isso, que é uma péssima decoração, gente. São objetos incrivelmente assustadores e não um assustador legal, tipo, que um fã de horror teria, um assustador realmente que tá na cara, que tem uma maldição por trás do Paranauê. E a do 2 também, eu sei que tem uma justificativa por trás, porque é de uma, tipo assim, uma família que tá passando por uma situação financeira complicada, que mudou para uma casa recentemente. Mas, gente, a casa tem um ar que você, só de olhar para tela muito tempo, você já adquire alguns mofos dentro da sua casa, entendeu? Tipo, é um ar assim horroroso, tá tudo péssimo. É difícil a decoração dos filmes, gente, é complicado. Eu tenho uma. Eu nem sei quem é que assina a direção de arte dos filmes dele, mas uma coisa que aí realmente eu não gosto, eu acho uma solução simples, é que se você pegar a decoração, assim, as casas onde os personagens moram em Tudo igual. Sobrenatural, Invocação do Mal, Maligno. É tudo igual, é tudo escura, é um piso escuro, é uma cortina escura, são móveis escuros. Você não tem uma casa no universo de terror do James Wan que alguém disse: eita, vamos pintar de uma cor clara, colocar cortinas, abrir as cortinas ou colocar uma cor clara, sabe? Vamos botar móveis, vamos botar porcelanato, vamos botar mármore. Não, é tudo, é madeira, aquela madeira escura. Aí, claro que chega. Não precisa nem estar de noite, durante o dia já é um mausoléu a casa. Você vê de longe, assim, se o cara vai entregar uma comida, o carteiro, quando ele olha pra casa e vê os móveis, vê o piso, ele desiste, ele diz, não, se eu entrar aí eu volto possuído, pelo menos com dois ou três encostos comigo. E são casas excessivamente grandes, sempre são casas muito grandes, assim. Desnecessariamente grandes. Eu sei que, tipo, né, provavelmente são personagens que têm aí uma boa, né, situação Consulistas. financeira e tal, mas, assim, são casas muito grandes e com essa ambientação muito escura, muito, muito. É piso, é teto, é sótão, é tudo. E nem é, sei lá, uma casa grande para uma família grande, às vezes é tipo duas É, tipo, pessoas. maligno, duas pessoas. Gente, pelo amor de Deus, né? Você toca, sai dali, pô. É, gente, isso aí é a marca nos filmes de terror, né? A pessoa Inclusive, tá na não, pode casa, falar. tá na casa lá, sendo aterrorizada, não sei o que lá. Beleza, vamos pôr as duas meninas pra dormir sozinhas no quarto delas lá. Não É, vai dar não. certinho. Esse comportamento de filme de terror, o terceiro filme, que não é dirigido pelo James Wan, mas também tem a sua assinatura na produção, o terceiro filme começa já com um exorcismo. E é um puta de um exorcismo, com direito a criança se contorcendo, com garra na parede, o diabo a quatro. Menino, se eu sou aquela família, eu vou estar com trauma pelo resto da minha vida por ter vendo aquele exorcista, aquele exorcismo. O que é que acontece no filme? No dia seguinte, está um clima de amor, de respeito, de vamos fazer planos para o futuro entre a família, que tu não entende de onde é que eles tiraram aquela força. Não faz sentido nenhum. O terceiro filme já morreu para mim aí. Porque, porra, tu começa com a tua casa tendo um exorcismo do caralho, que nem o Papa teria conseguido fazer aquilo sozinho. E no dia seguinte vocês estão fazendo churrasco e quando tu vê sorrindo das garras do demônio rasgado na parede, bora, que eu nunca ia voltar, eu ia atacar fogo naquela casa, gente. Que família doida do caralho, que filme ruim da porra esse três, olha. É, tem até um meme assim, né? Tipo assim, o cara vendendo a casa, uma família morreu aqui. Aí no outro dia todo mundo entrando, rindo, as crianças rindo, assim. É engraçado. Bom, entre o Invocação do Mal 1 e o 2, o James Wan dirigiu Velozes e Furiosos 7, e depois do Invocação, isso foi em 2015, né? E depois do Invocação do Mal 2, ele fez o Aquaman em 2018. Vocês querem falar um pouquinho sobre esses filmes? Eu nunca mais assisti Velozes e Furiosos depois do segundo, não sei de nada Justo. da franquia, mas é esse filme do James Wan, curiosamente, foi o filme que ele filmou e teve a morte do Paul Walker. Então, foi um baque assim durante a produção, né? E o que eu vi é que, tipo, querendo ou não, a morte do Paul Walker fez muita gente voltar para Velozes e Furiosos. Ela foi muito mediatizada, então a gente não pode tirar esse ponto assim. E o filme arrecadou pra caramba. Esse Velozes e Furiosos, ele arrecadou 353 milhões só nos Estados Unidos. É um dos filmes mais elogiados da franquia. Eu não vi, tá? Não, É, eu também eu não. não gosto da Um dos franquia, mais mas. elogiados e o mais rentável foi até então, porque foi 353 só nos Estados Unidos. Então foi assim um baita acontecimento também na vida do James Wan. Deve ter abalado bastante, né, com a trágica morte do Paul Walker, mas o filme foi um sucesso. Eu sei da cena final, né, que dizem que é bastante emocionante e tal. Ah, O isso Paul Walker e foi. o Van Diesel se despedindo, né? Se olhando e se despedindo, cada carro vai numa direção. Todo mundo viu essa cena. Inclusive, quem não assistiu o filme, todo mundo viu essa cena. É o Sim, meu caso. Eu já eu vi essa vi isso. cena, mas nunca vi o filme. Ah, Vi essa não, como eu vi. 300 vezes. Mas é isso mesmo. E o Aquaman, que eu acho um barato, que é uma farofa divertidíssima, veio depois daquela chatice da Liga da Justiça. Então, assim, tem muita gente que fala mal. Eu acho que o James Wan pegou tudo que ele podia pegar e fez um filme muito divertido. Pegou Nicole Kidman, vem aqui, vamos fazer uma bagaceira. É. Bota uns negócios bem, bem toscos, assim, William Defoe, vem cá, vamos fazer rir. Tudo no filme do Aquaman, pra mim, É uma grande diversão. O filme não tem nada de sério, nada para se pensar assim. Então, eu achei bem ok o Aquaman. Eu acho um filme meio, sei lá, dos Trapalhões no reino de Atlântida. É, mas é isso mesmo. Ai, Só super falta aparecer valendo. o Bob Esponja, né, assim, no filme, porque o resto. Podia, nossa, podia ter tido referência. Nossa. Eu ia adorar. Sim. Tem uma cena que aparece a Annabelle, não é? No No Aquaman? mar, assim. É. Não, essa Tipo, eu não lembro. Nossa, é um não. easter egg, assim. Não é que, tipo, super mostraram ela, sabe? Ela aparece ali no Ela fundo do tá no mar. fundo do mar. Tá no fundo do mar. Depois eu vou achar a foto pra vocês verem. Mas. Então, o James Wan vai dirigir o Aquaman 2, né? Mas ele mesmo disse que. Antes de fazer mais um filme de super-herói, ele queria voltar para o terror, para onde ele não voltava desde 2016, né? Então já faz um tempinho aí. E ele queria fazer um filme menor. Assim, a gente sabe que o orçamento não deve ter sido exatamente baixo, Samuel, se você tivesse informação. Mas em comparação a um Velozes e Furiosos e a um Aquaman, é um filmeco. Então foi isso que ele fez. Ele veio com Maligno, que saiu agora nos cinemas. E Maligno é uma história original, assim, não é nenhuma continuação, não é spin-off, não é nada disso. E a história veio do James e da Ingrid Bisou, que é a esposa dele, né, que é a atriz também, já participou de alguns filmes dele, inclusive Maligno, com o roteiro da Kella Cooper. Então, gente, vamos começar comentando sem spoilers. Daí um pouquinho mais para frente a gente entra com os spoilers, mas a gente avisa antes. Se alguém puder contar para a gente então do que se trata o Maligno. Antes de começar rapidinho, o James Wan, ele já havia dado alguns anos, assim, ele já, e não foi uma vez só, ele já havia falado que ele não faria mais filme de horror. Ah, Ele já falou umas duas, três vezes isso já, e já lançou uns três filmes depois disso, enfim, era só isso. Tudo balela, gente. Tudo balela. Maligno, eu vou fazer a introdução rápida. O Maligno conta a história da Madison, né? Nós somos apresentados a Madison, embora no começo de Maligno a gente vai para 1993, num hospital psiquiátrico construído em um penhasco, já começa aí um elemento bem marcante de Maligno que se chama breguice, e a gente vai falar bastante disso, Ele é né? brega, Gente, sem ele é fala. brega, ele é Essa é a muito palavra brega. que define para mim, sério, mas vai. Mas enfim, Vai, a segue. primeira cena de Maligno se passa em um hospital psiquiátrico em 1993, com um acontecimento bastante macabro, e depois desse acontecimento macabro, nós vamos para os dias atuais, onde nós somos apresentados a Madison, que é uma mulher com um corte de cabelo muito mal feito, Mickey está grávida de mais ou Ai. menos 6, 7 meses, e chega em sua casa, que é estranho, né? Que a casa ela é grande, notavelmente foi. Acho que assim, o mercado imobiliário dela deve valer 1 milhão no mínimo aquela casa, só que ela é horrorosa. Piso Então. escuro, cheia de móveis escuros, muita cortina. Feia. Tá grávida, ela chega em casa, ela encontra o marido dela, que só tá assistindo, faz porra nenhuma da vida, tá só assistindo jogo. E ela tá com dor de cabeça, ela quer descansar. O dela é abusivo com ela. Bem, não tem nenhuma explicação, inclusive, para ele ser daquele jeito, mas ele é horroroso e ele bate na cabeça dela, joga ela contra a parede, tem um impulso de ódio. Enfim, acontece isso e ela consegue se desvencilhar dele, fica trancada no quarto, ele vai lá para a sala. Nessa mesma noite, acontece alguma coisa muito misteriosa e o marido da Madison morre. Não só morre, como a partir dessa morte, a Madison vai ser mais do que assombrada. Ela vai não ter mais o entendimento do que está acontecendo ao redor dela. Alguma coisa muito maligna despertou ao redor dela. E mortes vão acontecendo e a Madison está sempre no meio dessas mortes, até ela entender que existe uma ligação dela com o passado dela e esses acontecimentos. Maligno é um filme bem diferente de tudo que James Wan fez, é uma história muito original, só que é uma história muito original que demora para engatar. Então, ele tem um ritmo, ele tem mais ou menos 1h50 ou 1h40, eu não lembro exatamente. E a primeira hora desse filme, ela é razoavelmente difícil de acompanhar. Primeiro porque algumas coisas parecem óbvias, e segundo porque a breguice impera. Então, tudo é muito brega, os atores não são dos mais convincentes, e você já começa a achar o filme como perdido, até que uma série de reviravoltas faz com que o filme, na verdade, fique bastante interessante. Inclusive com um argumento assim, muito, que eu considerei particularmente muito original. Eu fui pego bastante de surpresa. Mas nós vamos comentar mais com spoilers em seguida. E acho que no momento esse é o máximo que dá para dizer. Se alguém quiser fazer um outro comentário sem spoiler. Eu acho que até aí já tá seguro, tá seguro. Tá Eu não sou capaz de comentar esse filme sem dar spoiler, gente. Então não vou falar nada. Eu vou fazer só um comentário rápido. Acho que o Samuel resumiu muito bem o filme, sem spoilers e tal. Eu acho, na verdade, é curioso porque o filme ele tá sendo tratado assim, por muita gente, tá? Eu li hoje uma crítica num veículo de comunicação dizendo que era o melhor filme de terror em muitos anos. Sim, não é. Na verdade, eu considero ele um filme de terror. Sim, claro, é um filme de terror, óbvio. Mas eu acho que eu me diverti mais do que eu tive medo ou qualquer coisa. Ele tem algumas sacadas, né, que mexem com você. Mas eu acho que essa breguice que o Samuel falou, ela vai do início ao final do filme. Só que ela é uma breguice que, ora ela funciona muito bem, mas ora não. Então, eu acho que ele tá tendo essa reação muito grande. Eu acho que principalmente por conta, quando ele chega lá na metade, mais da metade do filme, que aí você descobre justamente essas reviravoltas aí que o Samuel falou. Ela é um pouco inesperada, assim, a maneira como é e tal. Então, eu acho que isso tá fazendo muita gente achar que ele é a grande obra dos últimos 5 anos. Não é. Agora, ele não é ruim de jeito nenhum. Divertido. Ele é brega. Mas eu acho que é isso. Eu acho que talvez seja esse elemento que vai justificar, né, o que tá acontecendo ali. E quando você descobre, você até diz, eita, que brega, também é brega. Mas é diferente, assim, não é a coisa. Agora, ele é um filme que ele tem muitas referências, sabe? Eu acho que, assim, se você for assistir e conseguir pegar essas referências, você vai ter inúmeras referências. E que eu acho que elas são utilizadas mesmo como referências. Eu acho que não é caso de plágio ou não. Eu acho que são referências mesmo. Que o James Wan pegou e disse: Ah, eu gosto disso, eu gosto disso, eu acho isso legal, vou usar, e ele joga ali. Então, eu acho que as referências a gente pode falar na hora dos spoilers, né? Pra não. Pronto. Mas assim, tem muita referência, assim, muita referência mesmo. Mas que funciona, assim, não é também. Ah, como eu falei, não é um plágio. É um filme brega, galera. Brega. Divertido. Eu acho também que as referências, assim, acho que talvez para uma galera que não seja tanto no universo do horror e que procurou o filme por ser do James Wan, talvez essas referências não se façam tão óbvias e seja um filme um pouco mais original do que a gente aqui achou, né? Porque a gente conseguiu traçar relações com diversos outros filmes, que a gente vai comentar mais daqui a pouco. Mas assim, gente, eu sempre classifico os filmes como não gosto, o filme é e o filme gosto. Mas esse, para mim, ele entrou numa coisa que é uma outra categoria ali, que é tipo brega, tipo, achei brega, mas divertido, tipo, gostei. Eu fiquei meio de cara que eu tava vendo aquilo. Eu não sei explicar, tipo, acho que essa foi a minha sensação. Eu falei, gente, eu realmente estou vendo isso. O que eu estou vendo? Que doideira, não é mesmo? Então, não foi tipo, não é de novo um filme, nossa, inventou um universo totalmente novo. Não é assim, mas é divertido, eu achei. Não achei tipo, ah, nhezinho e nem odiei, e nem é super bom também, é um breguinha divertido. Acho que é isso, se eu fosse definir em poucas palavras. Gente, doideira é a palavra que eu usei para definir esse filme desde lá do começo. Porque... É, tem umas horas que eu falo, cara, realmente, tipo, será que eu coloquei um filme errado? É isso mesmo? Ele é meio exagerado, né? Ele é meio assim. Over, né? Ele é tipo uma novela mexicana. Só que eu acho que eu ainda acho novelas mexicanas mais divertidas. Eu também acho. Eu acho que a breguice da novela mexicana tem uma coisa, né, mais, sei lá, tem uma elegância por trás da breguice. Esse aí eu não achei que tem isso, é só um É só brega o mesmo. brega. Mas não é É. ruim. Não, não é ruim, não é ruim. Não é porque brega que é ruim, né, gente? Tem os Tá, níveis. então, vamos falar spoiler agora desse filme, Ai, por favor? vamos. Ai, vamos. Gente, então, Ah, cara. Desse momento, Ouvintes, spoiler. ouvintes, muito cuidado, tá? Agora vão começar os spoilers. A gente vai falar de tudo até o final. Então, podem ir. Por quê? Olha só que... Por quê? Maligno, na verdade, é a releitura do James Wan de Basket Case. É isso Exato, aí. gente. Ele É a mesma coisa. é Basket Case refilmado com orçamento, com dinheiro. É Com isso. dinheiro, Exato. exatamente. Só que com um final pior, porque Basket Case é uma Muito obra-prima, pior. né? Basket Case é Claro, maravilhoso. o Vamos lá. Maligno já é outra obra, é Vamos Naruto. lá. Exato. É Vamos lá. Naruto. O que acontece? Essa personagem, não é, que adulta, sofre violência do marido e começa a ver, não é, mortes que estão acontecendo. Na verdade, nós vamos descobrir, né, lá para já passou da metade do filme, que na verdade ela tem um irmão parasita, um gêmeo que não se desenvolveu e grudou no né, grudou nela durante a gestação, e ele nasceu com consciência colado nas costas dela. Por sinal, essa cena eu acho bem assim, bem angustiante, agoniante quando você vê a criatura pela primeira vez, né? Assim, quando a câmera, porque é interessante, porque é uma fita de VHS que estão assistindo um procedimento médico. Quando a câmera mostra, né, a câmera faz quase um traveling, aí revela essa criatura monstruosa nas costas dela. Felipe, rapidinho, nessa cena, quem tá assistindo a fita é a mãe adotiva e a irmã da Madison. E quando Exato. vira, elas dão um grito. E você? Eu dei um grito junto! Cena é muito boa, velho! Não, e aí eu vou falar depois das inconsistências, mas vamos lá. Não, Essa mas cena é peraí, só muito mais uma boa. coisa, gente, dessa cena. Não, que, você, que tipo, tá. Passando um monte de merda nesse vídeo e a mãe da menina fica puta, a mãe adotiva fica puta por saber que a menina tinha uma mãe e a mãe não tinha morrido. Ela fala: Meu Isso Deus, mesmo. eles me disseram que ela não Eles tinha me pais. disseram que ela Eu falo: tinha Mano, olha tudo morrido. que você tá assistindo. Sério que Esse isso é o é que o te mais surpreendeu? menor dos problemas, se a Tipo, mulher morreu ou foda-se. não. Dane-se. E aí, o que é que acontece? Aí descobre-se, na verdade, que os. E aí vamos lá, igual a Basket Case, né? Eles resolveram tirar o Evil Twin, não é? Só que o cérebro tava meio grudado, um Dividiam o cérebro com mesmo o outro, dividiam o cérebro. mesmo cérebro. Então eles retiram o corpo, né, que tava grudado nas costas dela. E o que sobra, porque não dá para tirar tudo, eles colocam dentro do crânio da menina. Então, Suprimem. e suprimem. Só que aí quando o marido bate nela e mete a cabeça dela contra a parede, danifica o crânio dela. E aí isso libera o Evil Twin que tá. O Ah, tem o nome. O Gabriel. Gabriel, né? O O Gabriel. Gabriel estava adormecido. estava suprimido, né? Dentro do crânio dela. Então, na verdade, ele controla o corpo, o cérebro, e aí faz controla o corpo dela, porque ele foi a parte que foi humilhada, cortada, jogada fora. Ninguém amou ele só porque ele era deformado, feio e grudado no corpo da irmã. E aí, na verdade, ele controlando o corpo dela, igual a Basket Case, né? Tudo bem, não controla, mas assim. Ele mata os primeiros médicos que fizeram a cirurgia removedora. São três médicos, uma médica e dois médicos. Só que aí depois, aí tem um policial que vai acompanhando os casos, e aí é onde a gente chega no que para mim é a coisa mais. Eu não sei se é absurda, se é brega, se. Que é o seguinte, ela acaba sendo presa e colocam ela no, numa cela onde todos os estereótipos de mulheres presidiárias estão. Horrível. Todos Ai, é horrível, os gente, sério. estereótipos de das É feio mulheres essa estão lá. cena, ó. Aquilo ali deu vergonha alheia, foi Deu triste. vergonha, Porra. aquilo ali deu vergonha, não precisava daquilo. Não, E não. aí, as presas malvadas, Já não bastava os perez. estereótipos, né? O que é que vai acontecer em seguida? Aí elas começam a espancar a menina porque ela é branquinha, é Gratuito. arrumadinha, não sei o quê. Aí espancam, espancam, espancam, e aí o cérebro dela, aí a criatura se revela. Minha gente, ela mata as 20 presidiárias. Não satisfeita, ela foge e ela mata uns 20 policiais. Ela mata isso em tipo 10 minutos. E assim, e é uma sequência bem videogame. Que de repente eu fiz, meu Deus, eu tava vendo um filme de terror, eu tô agora vendo Expendables. O que é que eu tô vendo, sabe? A série, ela matou umas 40 pessoas. É Visualmente uma carnificina. interessante, é Eu muito adorei. coreografado, mas eu fiz, porra, não, não, sabe, Tinha não, não, não me necessidade, né? veio. Tinha, sabe, Sim. é divertido, é divertido, mas assim, é aquela coisa, eita, X-Men, né, bota, ó, chama o professor Xavier. E O aí, Gabriel, ele é um super-herói. Quando ele é um ele toma o super-herói, controle do corpo da Madison, além sai da de ele frente, sair da não, frente, que ele é um trator, ele ele é é um trator. um ninja da aldeia da Fúnia. Tem uma coisa que eu esqueci de contar disso tudo. O filme começa, vai lá, o cara agride a mulher, aí ele morre. Aí do nada tem uma sequência muito aleatória de uma mulher que ela é guia de da cidade subterrânea. Onde o filme se passa? Chicago, é? Teatro. Seattle. Pronto, Isso aí ela é realmente guia existe, né, gente? da cidade subterrânea lá de Seattle. Seattle foi reconstruída em cima da cidade antiga, não sei o quê. Aí ela é guia. Aí essa mulher, do nada, ela é sequestrada por essa entidade, né? Pelo Gabriel, assim, Sim. controlando o corpo da irmã. Só que aí é tão mal colocado isso, minha gente, que eu não sei vocês, mas eu esquecia que essa personagem existia. Gente, eu vou Aí. confessar que eu achei que ela tivesse alguma relação com as outras pessoas por um motivo muito simples, porque ela usava franja. Pois Porque é. a Ninguém Madison usa tinha Madison. franja, a A irmã da irmã usa Madison tinha franja. franja. Eu falei, gente, é uma moda desse filme, então eu acho que essa mulher vai ter alguma relação familiar com as outras. Aquilo ali, a franja entregou pra mim. Eu acho que. Eu falei, não é possível que as pessoas tenham o mesmo cabelo de propósito. Então, tipo assim, Gente. aí tem um lance. Vocês esqueciam dela? Porque eu esquecia dela. Quando ela Sim. reapareceu, eu dizia, eita, aquela Sim, ela é mulher que foi esquecível. sequestrada. Ela era. E aí, na verdade, aí vamos lá, né? Aí, na verdade, esta mulher que nós esquecemos dela várias vezes durante o filme, na verdade, é a mãe do Gabriel, que foi sequestrada por ele. E a gente não entende muito bem o motivo, mas que leva ao final do filme, que para mim é onde a breguice, assim, ela estoura com purpurina e tudo que temos direito, né? Só falta, assim, a Free Willy pulando no final da cena. E aí, depois da delegacia, aí a irmã dela, né, a irmã adotiva, descobriu tudo. Aí o que é que ela saca? Que a mulher que foi sequestrada, essa da franja que a gente esquece, é a mãe, então ela vai pro hospital. Aí quando chega no hospital, o Gabriel chega, só que aí rola todo um discurso de você é minha irmã, eu sei que você está Prego. aí, The Power of Love, e não sei o Isso, quê. poder da Ai, minha amizade. gente! É Eu olho, Naruto. eu Grega. odeio isso, assim, essa coisa de ah, The Power of Love. Não, velho. É. E aí, E o pra piorar, final? porque piora, vou chegar no cúmulo da breguice. Aí o Gabriel fala: não, eu sou, Oh, eu não. tenho a força. É quase um He-Man, né? Aí ele pega, joga uma cama de hospital em cima da irmã, pega uma arma, dá um tiro na cabeça da irmã, aí você faz, meu Deus, um final Teria corajoso, né? sido o Porque final o legal. filme foi brega do início ao final, mas teve um final corajoso. Ele matou com um tiro na cabeça, mocinha, não sei o quê. Aí, de repente, não! Isso já é a irmã controlando a mente de Gabriel. E aquilo foi tudo uma projeção. Por isso eu falei mais cedo no começo do nosso podcast que o final de Sobrenatural, eu achei ele corajoso. Ele mata lá a Elisa, deixa aquela questão. Esse não, ele dá uma falsa ideia. Parece que gravaram de um jeito, mostraram para aquele test audience. Aí disseram, ai não, a gente não quer que matem não a irmã. Aí ela é tão legal, não mata lá não. Aí vamos lá, regrava. Não, minha gente. E as duas terminam abraçadas, porque The Power of Love e a mulher agora o meu corpo, não sei o quê. Ai, que coisa brega. É, o final alternativo com a irmã morrendo teria sido legal. Eu acho que teria sido um Teria. final emocionante. Mas o que eles deram ali de final ficou muito brega. Mas uma coisa que eu acho que vale destacar também é que quando começou a bagaça, eu não entendi muito bem porque o Gabriel, quando ele aparecia, ele andava tipo de costas, né? Cadeirudo, andava igual cadeirudo. Ele indo para trás assim, e eu falava, ai, que necessidade de colocar para trás, né? Mas quando tem essa coisa dele ocupar as costas dela, daí ficou justificado. Eu achei legal o visual do Eu achei Gabriel. top. Eu achei que ficou massa, assim, a torção que ele fazia no braço, assim, eu achei que ficou legal. E daí ficou justificado também a franjinha, né? Que daí escondia a cara da outra que tava ali atrás, disfarçada no casaco. Ah, mas se ela tivesse escolhido fazer um corte francês, um Joãozinho, no, Não, o já ia argumento acabar com o desse filme rolê. tinha acabado. Não, tinha acabado totalmente. Mas olha lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho umas inconsistências nesse, tem várias, mas assim, para Não, mim, qual tem é a várias. pior? Qual é a pior? A menina foi adotada aos 8 anos, ok? Ok. A menina tinha um irmão parasita grudado na coluna dela, da coluna até a cabeça. Eles fazem a cirurgia, eles mostram a cirurgia. A menina foi praticamente toda picotada para cortarem o Gabriel. E ela é adotada. E ninguém, em momento algum, quando ela é adotada, diz: Poxa, mas ela tem uma cicatriz que vai da nuca até a bunda. Ninguém, a menina com 8 anos, ninguém viu a menina sem camisa de costa, ninguém. Da mãe não deu banho na menina, não, ninguém. A professora de educação, ninguém. A menina nunca nadou. Ah, A eu menina nunca. acho que ela passou pelo melhor time de cirurgiões plásticos dos Estados Isso é Unidos, ato. né? De Seattle, que é um grande centro médico, inclusive, realmente, dos Estados Unidos. Agora, isso poderia ter sido resolvido da seguinte forma. Ai, quando ela veio, ela tinha uma. Ela disse, eita, achava que a mãe morreu, ela poderia ter dito. Ah, disseram que a cicatriz foi marca de nascença. Né? Porque é uma cicatriz gigantesca, mas ninguém vê aquilo. Então, inconsistência 1. Inconsistência 2. Tudo bem. Gabriel se manifesta, aí ela o corpo dela, coordenado por Gabriel, mata. Ok. Aí. Quando Gabriel ataca ela no começo do filme, e você vê Gabriel indo atacar ela no começo do filme. Como é aquilo? Aquela cena não faz sentido, mas no geral ela tá acontecendo só dentro da mente dela. Porque, É, eu tipo, também pensei nisso. ela acorda, é realmente, na realidade ela acorda e desce. Quando ela vê o corpo, o Gabriel já, eu acho que ele já liga o botão do, opa, vamos transformar aqui a mente no polenguinho. E aí já coloca, aí a partir de então a cena já é toda falsa, né, Só digamos que aí o assim. Gabriel, quando ela olha o cara morto, o Gabriel sai de trás do cara morto. Eles poderiam ter resolvido isso sem ter mostrado o Gabriel saindo do Ah, cara mas o morto Gabriel é um filho da puta, ele e quer mostrando, aparecer, porque ele sei faz lá. aquela cena da projeção, né? Que tipo, que ela fica em outro cenário. Então, o que dá a entender ali, acho que é tipo isso, que ele fez ela ver o que ele ia fazer, que ele fazia isso durante o filme, né? Com as outras vítimas que ele ia matando, ele colocava ela na cena. Mas você sabe por que ele fez isso? Porque o Gabriel é maligno. Exato. E The o Devil. Desculpa, eu não e resisti. não teve The Power of Love e Não, resolver. não, não tinha. E resolvesse, exatamente. O Gabriel já era caso perdido. Sério, minha gente, só falta. Olha, eu tava esperando, juro a vocês, terminar o filme, as duas irmãs saindo abraçadas, e ter um lindo arco-íris e nuvens e passarinhos cantando. Era só o que faltava. Na verdade, o que é que eu respeitaria esse filme se você tivesse matado a irmã e aí a polícia chegava, prendia ela e aí terminava ela presa indo para a cadeira elétrica, porque ela matou 40 pessoas, Não, matou ali 20 não tem salvação, não. presidiárias e 20, e 20 policiais. O filme tem muita referência de body horror, isso eu acho uma coisa legal, porque isso é uma coisa que mexe comigo, me incomoda. Na verdade, eu preciso confessar uma coisa. Há muitos anos atrás eu falei pra Sil isso. Quando a gente... Foi pra você, Sil, que eu falei isso Ok. do comentário que a minha mãe fez? Acho que não. Meu Deus, pra quem Não me foi? lembro. Você Não, falou no acho que você mandou grupo. no grupo, não foi? Ah, Mandou no pronto, grupo. mandei no grupo, mandei no Ah, grupo. sim, Minha gente, há muitos anos atrás, eu tava lendo uma matéria. Eu acho que foi um indiano que tava com as dores abdominais, foi no médico e descobriu que tinha um pedaço do irmão dele não desenvolvido. É, que Nossa. claro, não virou um Gabriel nem nada, mas ficou ali e virou uma espécie de tumor e teve que operar, tudo bem, tudo certo. Eu fiquei horrorizado quando eu li isso. Aí, sei lá, acho que eu tava perto da minha mãe, aí comentei. Minha gente, pra minha reação, minha mãe disse: meu filho, isso é a coisa mais normal do mundo. O que mais acontece? São pessoas que eram dois embriões, virou um. Pode ver, a maioria das pessoas tem um pedacinho do irmão, um braço, uma perna, um cérebro, não sei o que, do irmão. Eu fiquei chocado com essa informação. Então, tudo relacionado a body horror é uma coisa que é muito legal. Eu acho massa. Agora, minha gente, Basket Case, 1982, já fez isso. Então, primeira referência. Você tem Cronenberg, tá ali, não é? Você vê, sente Cronenberg no filme, né? Toda essa parte é Cronenberg. Você tem referências do Giallo, né? O assassino, a luva, as mortes, sangue. São acho que as principais referências que eu peguei. Mas tem muita gente, inclusive, falando de outras referências aí, que algumas eu nem identifiquei direito. Ele tem ali o J-Horror ali, as primeiras aparições ali do. Ah, sim. Sim, do Gabriel. As sessões, né, de fitas, você vendo ali as sessões de fita, essa questão dele se comunicar ali um pouco com a tecnologia ali, ele se comunicar através da tecnologia, lembra um pouco algumas coisas do J-Horror. Acho que eu vi muita coisa ali do Dario Argento e do Bava na fotografia, e também na concepção do personagem, como você falou, né, nas luvas, na adaga, né, que aí vai, a gente vai para o diálogo também. É bastante coisa, assim. Quando o James Wan falou, né, que Fariu queria fazer uma coisa original, né, eu acho que talvez a gente tenha entendido diferente. Acho que ele queria fazer uma coisa diferente. E fez diferente, assim, até mesmo de todo o trabalho dele, assim. Por isso que eu acho essa virada nonsense na narrativa, eu acho incrível, porque talvez ele caminhasse ali para um caminho comum que ele já é acostumado, tirando o final, né, que eu acho também ele podia ter terminado ali na morte da irmã, mas aí já entra um monte de questões que talvez a gente também não. Né? A gente não sabe se essa foi a vontade dele, assim. Mas a gente entende que os finais do James Wan, né? A gente percebe que de Jogos Mortais, Sobrenatural, Gritos Mortais, para Invocação do Mal, os sinais dele começam a mudar, né? Então, há uma necessidade dele ter um final feliz, né? Não sei se isso é dele, não sei se isso é de produção, ou se isso é da vontade dele, porque realmente ficou uma coisa muito, né, parece que gravou e não, vamos mudar isso aí, vamos fazer diferente aí, porque para agradar a maioria das pessoas, as coisas estão muito difíceis no mundo, não vamos deixar as pessoas mais tristes do que elas já estão, não. Eu assim, né, entrando aí, eu me diverti muito no filme. Eu gostei muito justamente também porque ele estava indo por um caminho e quando ele tem aquela virada, apesar de tudo, de todos os estereótipos, eu acho aquilo, aquela cena, tipo, como a Luana falou, tipo, eu tô vendo isso mesmo? E eu já estava vendo e vibrando, né? Pelo que eu estava vendo, eu acho que o cinema de horror talvez tivesse precisando um pouquinho dessa pegada. Mais um pouquinho mais mais nonsense assim mais sem noção uma coisa que foge da verossimilhança, né, que foge um pouquinho ali do que a gente está acostumado. Não estou comparando, né, eu até adoro os filmes da A24, né, mas dá uma quebrada ali nesses filmes da A24 ali que são os filmes mais sutis assim. E eu achei lindo ver aquela cena, ver aquela sangueiro ali no final, aquele monte de gente morrendo, pisando a cabeça, matando ali. Ele só não consegue matar o policial, né? Aquele O policial é ninja. gatinho. Ele é ninja porque Ele é ninja. o cara não consegue matar ele de jeito nenhum, né? Eu acho legal a cena da mesada, né? Ele tá com a mesada lá, Falar acerta isso. na cabeça do policial. É. Aquela cena é ótima. Tipo, ah, vocês acham que vocês vão sair dessa assim? Não vão, Não, não. dá Mas uma eu. mesada na cabeça. Só complementando essa cena, que a melhor parte dessa cena é quando tá o detetive lá caído e tal, e chega uma das poucas sobreviventes, né? E ela vai socorrer o detetive e ela pega o celular. Ah, E é. ah, Ah, aí é. ela diz: Meu Deus, por que eu tô ligando pra polícia? A polícia tá destruída, a polícia tá completamente morta. Sim. Aí diz: Liga pros paramédicos! Ah, é muito bom. Ó, Gente, sobre o. eu faço coro com o Ivo. Achei esse filme muito divertido. Me surpreendeu. Não é um ótimo filme, mas é um filme bacana. Ele é Então eu. divertido, ele é divertido. Gostei pra caramba, assim, ter assistido ele. Eu acho que ele está longe de ser o que tem sido falado até por uns veículos de imprensa. Eu também li essa matéria, Felipe. E aquilo ali a gente vê ali que Gente que não acompanha o gênero, né? pode iludir as pessoas aquela matéria, né? Porque a pessoa vai vir, vai com aquela sede, cria uma expectativa alta. Né? E às vezes não se diverte ali com o que o filme pode proporcionar para ela ali, porque criou uma expectativa do melhor filme dos últimos tempos, dos últimos anos. Não, mas está aí entre um dos filmes. Não é o melhor filme do ano, não é o melhor filme do ano, mas é um dos mais divertidos, assim. Foi um dos que me deu uma descontraída boa. É que eu acho que ele no cinema, assim como os filmes do One, funcionam muito bem no cinema. Eu não consigo ver uma invocação do mal se não for no cinema. Eu acho que ele perde muito ali do que o James Wan consegue criar e proporcionar para você ter uma experiência dentro de um cinema. É, uma coisa sobre o final, gente, tem toda aquela melação e tal, mas eu acho que o James não se contém, porque depois a câmera afasta, assim, até chegar numa luminária, assim, de mesa, e ela dá aquela piscadinha, né? Sim. É o jeitinho de deixar um gancho ali para quem sabe virar mais uma franquia que eu não duvido nada, né? Pelo É, barulho que tá fazendo. então. Até porque o Gabriel termina lá preso, dizendo: I'll be back, eu tenho a Exato. força, the power of love não me venceu. E sobre Eu o sou um Gabriel, monstro. sobre o Gabriel, assim, vocês falaram, né, das franjas. Eu acho que o que me fez meio que sacar o que estava acontecendo ali foi muito do cabelo também, porque. Quem viu a Annabelle Wallis, pelo menos no Annabelle 1, né, que ela foi a protagonista, vê que ela, tipo, tem um cabelo muito menorzinho, assim, é loirinha e tal, e aí colocaram essa puta dessa peruca preta nela, uma peruca gigantesca, assim, falei, mas que coisa mais feiosa, sabe? Por que que não ajeitaram a moça melhor? E aí quando o Gabriel aparece com o cabelo igual, andando para trás, falei, bom, tá aí, né? Óbvio que não tinha entendido exatamente o que ia acontecer, a doideira que viria depois, mas já para mim já deu para pescar alguma coisa ali. Mas eu gostei muito desse negócio do Gabriel andar para trás e se mexer tudo para trás, porque é uma contorcionista mesmo que tá ali. é a Marina Mazepa, não é tipo efeitos especiais. Ela treinou para aquilo, né? E eu achei sensacional, assim, dá até um negócio de ver uma pessoa se mexendo perfeitamente, só que Ai, agora eu gostei ao mais ainda contrário. da cena. Eu não É, sabia que era também alguém gostei mesmo mais. É, Mas então. pois é, é uma contorcionista, né, Legal. Sil? É, ela é contorcionista e atriz, dançarina, enfim. É, e até eu vou deixar os links no post. A gente participou de uma entrevista coletiva com o James Wan, né, que a Warner organizou. E ele fala, do processo de criar o Gabriel mesmo e da cena na cela. Que por mais que tenha algum efeito ali, mas tipo, colocaram a cara da Annabelle Wallis em cima da cara da Marina Mazepa, como uma máscara, assim, atrás da cabeça dela colocaram o animatrônico do Gabriel, sabe? Então tinha muito de efeitos práticos ali também. Tanto que o James Wan fala que ele topou esse desafio porque, tipo, foi um negócio grande de se fazer assim com efeitos práticos, né? Que não sei se já foi feito nesse nível antes, assim. Então, eu gostei bastante de eles terem. Tipo, por mais que, ok, tenha bastante CGI, principalmente nas cenas de sonho, assim, aquele monte de parede derretendo e tal, mas muita coisa ali é de verdade, né? E acho que isso super ganha pontos, assim. Essas É, paredes derretendo aí, eu acho que ele fez uma coisa dessa transição entre mundos, assim, né, entre realidades, tão bem sobrenatural, tanto que ele, a gente tem até referência sobrenatural, né? Acho que quando o Gabriel tá amolando ali a adaga ali, né, lembra aquela cena do sobrenatural da entidade Isso. amolando as unhas. É, Isso. né? Então, assim, eu acho que ele se aproxima muito do sobrenatural nessa questão dessas realidades. Só que, assim, né, a sutileza que ele tinha, né, para tipo transitar entre um mundo e outro, né, nesse eu acho que é muito grande, assim, né? Mas, assim, não atrapalha, né? Funciona. Mas eu gosto mais do outro jeito. Sim. Sim. Ah, e só mais uma curiosidade, né? Lá na cela, a moça que estava presa, que é a mais encrenqueira lá, é a Zoe Bell, que é a dublê de todos os filmes do Tarantino, né? Ela é a dublê da Uma Thurman e enfim, ela faz outros filmes também. Ela participou dos Oito Odiados e agora ela tem outros filmes no currículo, assim, como atriz, não só como dublê. Mas foi muito legal vê-la. Lá na cena inicial também tem aquela. Vocês lembram no A Múmia 2? Que tinha aquela moça? Anaxunamun. É, que ela é uma das enfermeiras, sabe? É muito legal ver essas pessoas aparecendo assim um pouquinho nos filmes, sabe? Essa cena das presidiárias, né? Quando começa o ataque, é divertidíssimo, porque assim, a dublê da Uma Thurman, ela começa a pegar as outras presas e a jogar em cima Jogar do Gabriel, pro Gabriel matar e dar tempo dela fugir. fugir pra onde que ela tá na Marcela, mas ok. Ai, é demais. Gente, Sobrenatural 5 já tem até pôster, tá? Acho que foi hoje, Tem no dia da pôster. gravação, Nossa, que saiu olha notícia. só. Olha, a gente acertou em cheio. Acho que Dia. Silvana, você combinou isso com o James Wan, né? Nessa entrevista aí. Na entrevista, Gravar eles no dia do combinaram. lançamento. Pra fazer um Quentinha. marketing pra ele aí. É, Não, fui gente, descoberta. chega. Chega de falar de maligno. Ah, não, chega não. Eu tenho uma última Não, vamos informação falar, para daí falar sobre maligno. falar dele. É, maligno custou 40 milhões de dólares em produção. Caramba. E nesse final de semana de arrecadação não foi tão bem, não. A internet inteira tá falando de Maligno, o filme tem sido muito bem recebido, mas ele só arrecadou nesse primeiro final de semana 15 milhões de dólares, o que tá acendendo o alerta amarelo lá para Warner Bros. Mas não era um filme menor dele, um filme dele voltar às origens, ele vai e me pega 40 É. milhões para fazer. 40 conto, Oh! achei Mas. caro. Mas vamos comparar com o lançamento do Aquaman. Deixa eu ver aqui. Ah, não, aí é menor mesmo. Ah, mas Né? é 200 babado. milhões. 200 milhões. É, Mas paradoxo. também lucrou 1 bilhão, 148 milhões, etc, etc. Chega, não aguento mais falar na vida desse homem, porque é só dinheiro que tem. Chega, Ah, acabou. gente, Encerra aí o mas episódio. Maligno ainda pega cenário de pandemia, né? É difícil. Mas acho que é isso então, né, gente? Alguém tem considerações finais? Assistam o filme, assim, ele é brega, é divertido. Assistam. Eu tenho uma última coisa para falar sobre o próprio James Wan, né? Que em 2016, um roteirista da Blumhouse chamado William Bibiani, ele escreveu um artigo, ficou bastante famoso, assim, que era meio que para apontar quem são os grandes mestres contemporâneos do terror. E ele colocou o James Wan nessa lista como um grande nome que faz a diferença, né? Que, inclusive, outras pessoas que fazem essa lista, estão nessa lista, é o Guilherme Del Toro, o Park Chan-wook, o Luke McKay e o Adam Wingard, né? E eu acho assim que o James Wan, eu brinco com esse negócio de que ele é um caixa forte do Tio Patinhas, mas eu acho que o cara tem talento. O cara se aventura, ele não tem medo de abraçar coisas que notavelmente vão dar errado, mas dá certo no fim das contas. E principalmente, pelo que a gente vê, a própria Sil já entrevistou ele, o cara é legal pra caramba. É uma simpatia. Então, é uma pessoa que tem feito a diferença, né, no cenário de terror. E vamos torcer pra que continue fazendo uns produtos bons aí pra gente acompanhar. Ele é muito simpático mesmo, gente. Ele responde tudo sorrindo. Também pela conta bancária, né? Eu Como ia que você vai ser dizer triste? isso. É, eu ia Não tem dizer como. isso. Justo. Conta bancária, ele tem a obrigação de estar sempre sorrindo. Exato. O ansiolítico tá sempre em dia. Tá, entendeu? Ai, muito bem. Então é isso, gente. É, deixem aí nos comentários, ouvintes, o que vocês acharam sobre O Maligno, o que que vocês acham sobre os filmes do James Wan, se vocês querem mais sobre ele, querem que ele lance mais, né, filmes de terror por aí, vamos ver o que que vai surgir nos próximos anos. E como sempre, quero lembrar vocês de que a gente tem o nosso padrinho, o nosso PicPay, então quem puder e quiser colaborar com a gente, os links também vão estar aqui no post. E a gente agradece a todo mundo que já apoia, porque a gente precisa muito de vocês para continuar com esse projeto, com o Falando Diabo, com Boca do Inferno e tudo mais. Então é isso, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Gente, Valeu, próxima. galera. Pessoal. Beijo.